Ja, a neta maranjuara. Chegou o do César Pressão, que com a gente é lascado do ganho, viu? Mas a pressão não para aqui no Clube Dois Irmãos, Fabinho! Deixando batidão, deixando batidão, deixando batidão, deixando batidão, batidão! E aí? Tá gostando, filho? Tá gostando, tá, filha? Então vem, vem. Então rebola pro papai. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola, rebola, rebola! É muita pressão, garoto! Rebola pro papai. Vindo, se liga aí, ó! Rebola se prosseguindo, prosseguindo o top! Vamos que vamos! Eu tô de onda, eu tô afim, eu tô gostando. Ele é o suíno de hoje, já tô tocando. Repara aí que já já tem 600 conto aí, meu irmão. Eu tô no clima, eu tô afim, eu tô gostando. E vai dançando, e vai dançando, e vai girando, e vai girando. É o tal de Rottweiler. Rottweiler. Bora, se ligando, vem, vai, vai! Meu parceiro Marquinho 5G, meu irmão, não perde uma com a gente! É três dias direto no O Animal! O cachorro doido do Pará! Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha! A Rottweiler tá tocando, Linda mulher! Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô! Meu amigo, tá com você, tá com você, meu parceiro bem! Tá pago! O papai do ano, você, Marinho, vamos que vamos! Meu amigo Neto, o Neto, vamos nessa! Vai! Olha o estilo! Vai! Quer ser? Passando Pingo daí com a gente, abraço no viu, Pingo? Tá Rogério, família 5G! J. Lucas Silva também! Tiaguinho gosta das marcantes, nas marcantes, ó! Quem que tá faltando? Quem que tá faltando, hein? Cobrece, para mais cobras de laboratório, como é que é? Se liga aí, ó. Vamos lá, minha 5G do Aura, como é que é? Vamos lá, minha tropa da 40. E pra vir um 6, como é que é? Pra vir um 6, vamos nessa. Para a volta do você, Marinho. Parceiro Igor, o Alan, aqui com a gente, o Carlos também. O Patrick, hein, galera? GDB. Por falar em GDB, parceiro Bruninho aí dos copos personalizados. Tá ali com a gente, Bruninho. Valeu, meu brother. Tamo junto, garoto. Carlos Produções! Já não vou mais pedir um só sorriso pra você. Não quero mais que a sua vida seja mais o mesmo. Eu sei, vou dar um basta ao sofrimento. E a gente já não rola há muito tempo. Valeu demais a nossa experiência. É só botar a mão na consciência. Pedrinho! Fala aí, maninho! Que legal, Thiaguinho Top, Fabinho. Ó, como a gente sempre fala na Rottweiler, a união do som automotivo. Isso que é bacana, isso que é legal. E hoje realmente recebendo a visita ilustre dos DJs aí que fazem parte da Nega Marajoara. Meu parceiro Gordo, meu parceiro César Pressão também, companhia do Jefferson. Estão por aqui com a gente, Gordo. Vou te dar a palavra, seja bem-vindo, fique à vontade. Bora! Fica à vontade aqui no caninho, DJ Gordo! Beleza, Pedrinho? Obrigado pela recepção, obrigado mesmo. Olha só, eu falei, vocês foram visitar a Nega Marajoara, eu falei assim, quando terminar, galera, bora lá na Rottweiler magnetar. Eu quero magnetar o Pedrinho do Ira Boy. Tô falando agora de boi, né, boi? É boy, pô. Falou boi agora, cara. Bora pra cima! César, Cessa a pressão. É com você, meu filho. Que pressão é essa, meu filho? Isso aqui é a nossa carreta Roche Valley fazendo a festa juntinho com o som do áudio som e a nossa quadra socada, meio de socada. E a festa vai rolando, a festa vai continuando e a galera brincando na paz, na alegria. Então, DJ, segue a festa, segue a alegria, que a galera não quer muito blá blá blá. A galera quer curtir e eu vou chamar o Jefferson pra dar a palavra também. Vai lá, DJ, é contigo, meu irmão. Tá beleza, então, César, agradecendo. Agora, seu grande amigo, DJ Pedrinho. Por sinal, velha guarda, né, meu DJ? E é isso aí, vamos deixar de muito papo e bora pra cima, bora botar pressão. Meu amigo Gordo, o vereador Gordo, tá aí com a gente também. E ele vai dar a palavra pra galera aí. Vai lá, Gordo! O que eu tenho pra falar é o seguinte, maninho. A gente tem que considerar e a gente tem que respeitar uma das maiores carretas do estado do Pará, que é a Nega Marajoara. E eu acredito que todos acompanharam o que aconteceu com a família Marajoara, onde eles perderam o patriarca deles. E eu digo uma coisa, esse trabalho tem que prosseguir, Gordo. Esse trabalho tem que prosseguir, César Pressão. Esse trabalho tem que prosseguir, família Marajoara. Porque hoje, a família Marajoara, a carreta Marajoara, é sucesso no estado do Pará. E é uma realidade. E isso tem que continuar. O bom divertimento da população paraense. E isso a gente tem que respeitar, meu irmão. Não é à toa que as carretas hoje ocupam um grande espaço do bom divertimento. E nós da Carreta Hot Valley só temos a agradecer a nossa família Marajoara, que hoje chega aqui no Clube dos Irmãos e vem fazer presença. E quero falar para vocês, no que for possível, esse humilde vereador está disposto a cooperar com vocês. E assim como essa união, da Hot Valley, o áudio som, outras festas a gente já tocou com a Marajoara. E detalhe, sempre existiu o respeito, acima de tudo. Isso chama-se profissionalismo, que aonde a Hot Valley chega, nas festas da Marajoara, eles dão moral pra gente. E nada mais justo do que nós, da Carreta Hot Valley, reconhecer o que ele faz por nós. Porque a gente dá moral para quem dá moral pra gente. E deixar uma coisa bem claro, que não existe rivalidade entre a Hot Valley e a Marajoara. Porque isso aí só vem engrandecer ao movimento automotivo do estado do Pará. E só quem dá valor da Carreta Marajoara, bota a mão pra cima e dá uma salva de palmas, maninho. E alô, Thiaguinho. Não alivia não, mano. Arrebenta! Então, se liga aí, ó. E agora? Ei! Uou! Ei! Uou! Ei! Uou! Bora pra cima! Bora, liga, Marajoara, um abraço muito carinho. Tá legal, do Fabinho, do Thiaguinho e todo mundo! Parceiro amigo Marquinho, bora Marquinhos do G, você, bora Igor, vamos nessa! Passa com o Danilo, cheguei também, você bem! Vai, parceiro amiga Amanda, olá, Mandinha, abraço você com muito carinho, viu, Mandinha? Amiga, história da Dios, viu, Mandinha? Abraço, muito carinho, um beijão pra você, viu, Amanda? Vamos que vamos! Para a Suara! Bora! Tá gravando? Vamos que vamos! Bora pra GTA! What Vile, What Vile, What Vile, What Vile, What Vile, What Vile, What Vile. What Vile. Clube dos Irmãos, vamos nessa. Fala minha tropa na 40. Bora, bora, bora, bora. Olha meu parceiro Gil, por aí você, Brasil. Passa muito carinho, Gil, você por aí de boa. Nada, valeu, Gil. O gordinho, ei, rapaz. Fala, Biru. Bora passar no pico, você, Marinho. Passa muito carinho, Daniel. Bora, Gutão, você. Bora, Nico. Vamos lá, que é oficial, olha, Nico. O Nico, nunca, nunca. Fura olho, não, hein? Alô, Vanessa, você, bora aqui, Anne. Bora, Lene. A mamãe, Teinha, Teinha. As cobras, passa aqui com muito carinho, parceiro, amigo, particular, GL, de paixão. Lá do Põe, chega na boca, amigo, parceirão do Thiaguinho Top aí. Nos tempos do quarteto do Invenção, né, maninho? Eita, garoto! Vem, Marquinhos, 5G, você, Marinho. Fala aí com o GDA, como é que é? Olha, meu parceiro Daniel, você é a primeira dama, Daniel. Vai, vai. Quartozinho. Quartozinho. Vou tocar mais 5 aqui, viu, gente? E aí, botão, a gente vai chamar aí o último bingo do prêmio. Valendo aí R$600, tá ok? Mais 5 aqui! Meu parceiro MC Black! Elas vão até o chão. Neto! Ela desce, ela treme o bumbum. Sabe melhor, Neto? E faz o quadradinho, ela sobe, ela desce, ela treme o bumbum. E faz o quadradinho, DJ Fabinho e Tuíra, também DJ. Agora o Thiaguinho, garoto! Pode chamar minha atenção. Olha que ela faz, ó. Meu amigo Gutão também, o papai do ano, né, Gutão? Tá chegando, Gutão, papai do ano, hein? E liga aí também, Aldo e Baixinho, bora, Aldo! Virar o cabeção, quando a hot toca. Tá ali, meu parceiro MC Black, aí a primeira dama também curtindo, olha acima do carinho, viu, maninho? Tamo junto, viu, parceiro? Pega a visão. Fala, meu parceiro, Márcio! Tá gravando? Tá gravando? Então grava, Rony Mixer! Vou gravar. O meu gerente, o papai do ano mais novo, hein? Parabéns, Vivarinho! Motivaile! Ao vivo, sentando na meta, no na meta. Vem, nego, você! Tabaco, vamos nessa, Marinho! Bora, dedo! Sentando na meta, no na meta, no na meta, no na meta. Não grava, não grava, não. Bora, Batista, bora, como é que é, Marinho? Bora, Escobrasco, como é que é? Humildade. Bora, Teinha! Bora, Tete, bora, Teinha, mas Escobrasco, como é que é? Bora, já aqui! Olha o batidão! Olha o batidão! A pressão não para! Seu amigo Diego também, você também por aí. Meu amigo Camarão também, vai ser amigo Saulo, quando o mundo zero já na área. Vamos que vamos, hein? Já por ali, curtindo para Cadu. Vamos, parceiro Cadu! Minha família 5G dourada também! Obrigado pelo carinho, viu? Nosso amigo Rogério, tamo junto, viu, maninho? Tampodinho já ali com a gente também, valeu, garoto! Olha, pai, prepara a soma mais tarde, que a soma tá valendo, hein? Alô, Gutão, alô, Gutão! As prontas da Gutinho, Gutão! Tá gravando? Bora, Marrone! Bora, Marrone! Tá gravando, tá gravando, tá gravando, ó! Everybody's going to the party, have a great... Bora pra cima! Meu parceiro, Del Silva, valeu, Del! Tá aqui, ó! What Vile! E é pra melhor vocês, amigos de metralha do Pá, por aí! Vai da guarda, bora aí, Del, você, Flavinha! Amigo Thiago do lanche, agora, alô, Lan! Alô, Thiago, vou te encerrar, viu, Lan, viu, Marinho? Ele vai no lanche, viu, Marinho? Bora, Valdo, você, Marinho! Bora, Vanzinho! Todo mundo! Um abraço! Bora, Atuzinho, cadê você, Atu? Cadê a primeira dama, hein, Atu? O pega velha na área, hein? Meu amigo Camarão, já por ali! Mas é do aniversário hoje, os caceteiros do Aurá. Alô, meus caceteiros do Aurá, como é que é vocês, Marinho? Os meus responsa do Aurá, valeu vocês! Tá gravando? Alô, Márcio, como é que é, Márcio? Então, graças. Todo mundo, né, Márcio? Bora, Márcio! Cadê o Satanás, hein? Mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando! Então... Fala, meus irmãos da Aurá, Aurá! Então grava lá, mamando, bora, bora, bora o batidão, bora, bora o batidão. Me chegando, vem mamando, vem mamando, vem mamando. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? DJ Mario Pro. What Vile! Bora, meu parceiro amigo Robson, isso aqui é você, bora, Robson! Meu amigo Gelson, meu parceiro amigo Peludo, por na área. Bora, Peludo! Meu amigo Arthur Júnior, meu parceiro amigo Piratinha, meu amigo Thiago, meu amigo Valdo Erineu, meu amigo Dom! E o alô Nariz, me empresta tua moto rapidinho, Nariz. Fala, Bicha Show! Então, matão, meu amigo Valdo da Nike, ele só vira dama. Meu amigo Raizinho também, sua ruiva. O Cimetralha do Paja por aí. E Pavilhão 6. Bora, Valdo, você é ruim, hein, Valdo? primeira, claro, né, Valve? Alô, Maris. Vem mamando, vem. Meu amigo Toquinho, alô, Toquinho, você é Naná, hein? Naná, show. É o Carlinho, bora, Carlinho, você é Naná, hein? Everybody's going to the party, have a real good time. Tá de baixinho! Parceiro camarão do Laje dos Caceteiros Dourado também tem com a gente. Por sinal, hoje é aniversário aí dos Caceteiros. Nosso amigo Ato Júnior, essa é o nosso verê. Valeu, Ato Júnior também. Meu amigo Bivete, Bivete também, da NET. Meu amigo Nanji também, parceiro amigo Elvis. Todo mundo curtindo lá do Icuí, já por aqui. Valeu, Marinho. Vamos que vamos! Bora, César, pressão! Bora, gordo! Bora, Jefferson! Toma, toma, toma! Alô, Piru! Parceiro Anderson, papai! Agora até que você é a primeira sempre ao lado. E o tabaco, papai do ano, hein? Cadê o Mish? Cadê o Mish? Bora, Binho! Tá gravando? Olha, Chico! Tá gravando? Arthurzinho? Vem mamando, vem mamando, vem mamando. Eita, meu gerente, Arthurzinho Guerreiro! O mais novo contratado pro show da Rottweiler, meu irmão. Fala, meu parceiro Dunga! Tá por ali, Dunga! Vamos que vamos, Thiaguinho Bração! Vamos nessa! É festa condição! Rottweiler aqui no Clube dos Irmãos! Vamos nessa! Tem mais quatro! Mais quatro domingo! E aí? Agora! Alex K12, é do Alex! Ah, chegou! César Pressão aqui com a gente. Os amigos pastorais aí da Nega Majora aqui com a gente. Oi? Aqui. Bote baile! Arthurzinho Guerreiro, meu irmão! Passar com muito carinho, Arthurzinho Guerreiro, Rony Mix, Canelinha, os caras que trabalham aí incansavelmente pra Rottweiler. Valeu, viu, maninho? Obrigado pelo apoio. Bora pra cima, é pavilhão César, como é que é? Os meus metralhas do pai, firme e forte, sempre ao lado, hein? Pavilhão 6 aí, vamos que vamos, Marinho. Os meus metralhas do pai, do pai, do pai. Só que tu não entende nada, se quiser pode... Alô, Daná, você, bora, Carlinho, como é que é, Marinho? Um abraço! Bora, mijar sou você, alô, Bruninho! Taca, taca, taca, vai! Alô, Cris, bora, Cris, como é que é, Cris? Thomas! Bora, Dani! Vai preparando aí, Guilherme Burguinho! Tem aí o último prêmio do bingo! Valendo 600 conto! Rottweiler! Bora dançar, vai! Bora dançar um pouquinho! Rottweiler! E aí, meu velhinho? Adorava xerecar aqui na Rottweiler. Uma hora, duas horas, quatro horas. Nossa amiga Ingrid também. O Ira Boy, Ira Boy, ele gosta. Brasil. E aí, Piru? Bora! E vai, e vem, e vai. O cachorro doido do Pará. Foi tu, Bira? E aí, tabaco? Assim, ó. Ela me beijava, me abraçava, me apertava. Alô, Tiaguinho. Olha pra ali, Tiaguinho, olha pra ali. Nunca vi ninguém na minha vida. Meu amigo Deco, eu achei também. Ele é a primeira dama também. Valeu, Deco. Tabaquinho da Nike, o papai do ano. Tá aqui com a gente. E também, Tiaguinho, toma um abraço, muito carinho também. Amiga Jéssica Medeiros, também a Bárbara. Só elas duas, hein? Um abraço, muito carinho. Fabinho, um abraço, Tiaguinho, top. Um abraço, Fabinho! Já por aqui. Assim, ó. E vai! Parceiro Júnior Mecânico. Aqui com a gente. Um abraço, muito carinho, meu maninho. Giovanni, rei dos periquitins. As meninas já estão na fita, né, Giovanni? Família GDTNES na área. Já por aqui, curtindo o Rossi, valeu, Dilson, valeu. Bora, meu parceiro, Jay Gordo. Vem e vai, e vem e vai. Passa o leite, passa o leite, passa o leite, passa o leite. Uhum. parceiro Danilo, você, Mari Márcio Mandarim, você, Bora Gleison, considerado! Alô, Daniel! Estou te esperando, tô aqui no bar. E o Rony? Estou sofrendo. Bora, Igor! Igor GDA, meu irmão! Meu irmão! Ele gosta, né? Do tempo do Caldeirão do Alan, do Sem Nome, do Binha. Eita, meu irmão. Comigo, Vanzinho, bora, Vanzinho, você. Passando, amigo Valdo. Como é que é, Marinho? Amigo Thiago do Lanche agora, alô. Vou te encerrar segunda-feira, viu, Thiago? É para o X-Tudo, né, Beirada? Eu gosto assim, meu irmão. Eu gosto de viajar! Toma, Pingo! Eu tenho dois amores, mas você me explica. E o Deco e o Tabaco. Pra segundo lugar, parceiro Charles aí da Polícia Militar. Dando total apoio aqui com a gente para Charles. Tamo junto, viu, maninho? Polícia Militar aí dando aí. Fazendo a segurança, na verdade, hoje nesse evento, Rottweiler e áudio som digital. O cachorro doido do Pará. Vem, meu parceiro Hugo! Bora, fumaça! E aí, Tuíra? Como é que é, maninho? Parceiro James do Lava Jato do Ará aqui com a gente. O Marquinho 5G, Danielzinho e o Igor GDA aqui com a gente. Valeu, Igor! Meu parceiro Bruninho da galera da B! Novela, sou o ator principal. Bora, vai, Batista, como é que é você, Batista? As cobrinhas sempre ao lado, hein? Foi pelo carinho de vocês, plateia. Todo mundo por ali de boa. Da minha bora aqui, Ani! Obrigado, Paulo. Obrigado, Rose. Tamo junto sempre. Tô passando Ticona por aqui também. Valeu, Ticona. Toda novela tem seu final. Ah, é? Então deixa com a gente. O cachorro doido do Pará. Eu gosto de virar uma atrás da outra. Quando eu vi você, eu sou... E o Ticô, né? Ah, tu quer Ticô, né? Tu é? Tô só bem, hein? Tá aqui com a gente, Ticô. Rottweiler! Ele dá valor! Ele é o cara, é o cara. Ah, é o cara, é? Poder te tocar... Ou é o Pingo, é Pingo. Vem o Bascular, neguinho, tá ali com a gente também, bora, neguinho. Braço muito carinho, viu, maninho? Meu parceiro Johnny Bala, não perdi a uma do Bado Hélio. E agora, é claro, não perde uma do Rottweiler. O cachorro doido do Pará. Valeu, maninho. Rottweiler! E vai dançando, e vai dançando, e vai girando. Rottweiler! Eita, meu ferê, vai até 4 horas da manhã. Bebezinho Hi-Fi, você é sua primeira dama, Andressa. Aqui com a gente também. Bora, bebê! Vou dizer como você vai dançar essa aí, bebê. Bora, meu parceiro de Elso, bora de Elso. Meu abraço, muito carinho, Marinho de Edavu Chiqueira aí. Abraço você, de Elso. Você, meu garoto. Tamo junto. Vem mexer. Ele é fuxiqueiro, é? Ela não é o gererê. Tu tá aí, caceteiro, é? É só fala, camarão! Pra você. Família 4.0, abraço muito carinho. Quanto táxi 4.0, valeu vocês, abraço, Fabinho Pressão, viu? Valeu! Só tem mais notas pra você. Rottweiler! Vai, meu velho, vai, ó. Eu gostei assim, ó. A noite vai ser boa, tudo vai rolar. Festa no Mormaço, show no Africambá. Bora, meu maestro, como é que tá, maninho? Tudo certinho, tranquilo. Quero mandar um abraço também aos nossos cobras de laboratório, as cobretes, que dão uma reta pé hoje no cachorro doido do Pará. Também o empresário Paulo e companhia, a primeira dama Rose com a gente. Olha o Del Silva, também tá aqui com a gente, o Marquinho, o Igor, General, todo mundo. É do canil que eu gosto, garoto! Vamos que vamos! Os badalados também, o Play, o PP, o Cash, todo mundo. Obrigado a vocês aí, gente! Valeu, Danilo! Valeu, Daniel! Valeu, Gleidson! Meu maestro, passe aí no meio da galera e manda aquele alô pros seguidores, ok? Hot Baile! E aqui de brega, hein? E brega legal, gostinho marcante, legal! Alô, minha tropa tá 40! É! Licença aí, Duira! Viajando, bora, bora, viajando na marcante, na marcante, na marcante. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três, agora. Vem, meu tio Alex Cadão está ali com a gente também. Valeu, viu, maninho? Tamo junto. Hot Baile. Hot Baile. DJ Jefferson, né, Marinho, por ali? O cabeça de luzes por aí. Eita, capacete. E a touca, como é que fica, hein? Ê, gordo. Olha aí, Jefferson. Tá liberado, maninho. Bora, Pedrinho, bora, Pedrinho. Vamos que a noite é nossa, garoto. Ó, ó, ó. Vem dançando no gingado, vai dançando! O cachorro doido do Pará. Vem lavadeira, vem lavadeira, vai! Meu cheirado, Thiaguinho! Tá aqui com a gente, vai, Thiaguinho, tá aqui, ó! Aqui na Rottweiler. Valeu, garoto! Para o parceiro Thiago, bora, Thiago! Thiago Lanche, eita nossa, eu morei. Acabou! Pavilhão C, sabia aí, os metralhas do Pará, valeu de coração, vamos metralha. E rapaziada aí, Vivi Força, sempre ao lado, nosso vereador gordo. Pavilhão C, valeu de coração, viu, Marinho? Tamo junto. O que deve, já viu? Pavilhão C! Parceiro Zip aí com a gente também. E acabando aqui, tem Cedro Mix, Thiaguinho top, viu? Todo mundo é convidado. Bora, meu parceiro, Netinho, Netinho! Ele dá valor, dá valor, dá valor, dá valor, dá valor! Pro Ninho da galera da B! Esse Saguinho, essa é do considerado! Oh. Ele dá valor! E aí, velhinho, bora? Alô, fumaça, chega com a Vanessa aqui, fumaça. Alô, fumaça. Pra te vir, tá na hora do bingo, fumaça. Vem-te embora, fumaça. Vem, desgraçado, vem, covarde. Vamos detonando, vamos, vamos, vamos, vamos. Já, já tem 600 conto aí, garoto. Chegou, chegou. Parceiro Paulo, bora, Paulo, você é russo. Um abraço muito carinho, tá legal. Um abraço amigo do carinho, parceiro amigo Júnior. Acessou aí também. Super gordo, valeu você, Marinho. Também o amigo Piratinha, o Thiago. Seu amigo Nariz, ei, Nariz, onde crê, Marinho? Amigo Vanzinho, bora, Vanzinho. Pavilhão 6, alô, Nariz. E peço o teu motor aí, Nariz. Bora, meu maestro, e aí, maninho? Tudo ok, Thiaguinho? Estamos aqui também, presente, toda a rapaziada do mototáxi do Girassol com a gente aqui, ó. Vamos lá, sai do tom! Agora vai, vai porra nenhuma. Deixa com a gente, garoto! E é Nariz, sabe a educação, Nariz? Nem convidou pro casamento, Nariz. Bom saber, viu, Nariz? Bom saber, viu? Tá mais solteiro, agora tá casado, viu? Eita, Nariz! Tira! Fala, meu parceiro, amigo Carlinhos, você é Naná, hein? A família Azevedo, toma! Wesley é do Rubi! É nas marcantes! Hot Vile vem de longe! Para mais longe aí, toma o chamar o bingo, tá legal? Alô, fumaça! Se não tiver por aí, chamar o bingo, Marinho! Alô, fumaça! Prepara, Tiaguinho! Já sabe, amigo! Fala, meu irmão, da hora, como é que é você, de Maninho? Fala, meu parceiro, amigo Márcio, rapaz, era curtindo por aí, bora, Márcio! Fala, meu parceiro, Anderson! Conhecido como Peru, alô, Peru! Fala, os cobras, cobras, como é que é? É, é nóis, hein? Fala, Marconi! Vamos lá, Twitter Boy! É isso aqui, meu! Estamos aqui com o nosso GDA, com a gente, o nosso amigo também, pela rapaziada aqui, ó, o nosso amigo Dori. Você tá onde, Maninho? Sincroniza aí, viu? Aí? Aqui no Audio Song, rapaziada, no Audio Song, garoto. Agora pegou aqui esse negócio, Tuíra, vou te contar, Tuíra vai puxando o fio, não quer deixar eu falar, esse Tuíra é muita onda, vou te contar, viu? Tuíra, Tuíra, Tuíra! Os melhores pra você. Os badalados. Sinal, Maninho, sinal, sinal, Maninho, sinal. Vem aí agora, vem aí, ó. Já já tem 600 conto! E é com o sul do reggae, vamos nessa, vamos seguir, top! Agora Deco, agora Deco. Bora Neto do Tabaco, papai do ano, hein? E aí, Mira? Bora, Marquinhos 5G, bora, Maestro Marinho. Bora, Igor. Marquinhos sempre vendo fronteira, né, Marinho? Tá com as ossos que diga, hein? Marinho, após essa, viu, gente? Após essa aqui, a gente vai chamar aí, último prêmio aí, 600 conto. Vai preparando aí seu cartela, tá ok? Após essa! Diga uma coisa, o cara vai ter uns 600 pau, Marinho. Aí o cara vai até amanhecer, viu? Pra me curvar. Alô, Vanessa, Vanessa, Vanessa, ai, ai, ai, hein? Bora, Ligo! O táxi oficial da Ligo. What vai, Vale! Meu amigo Ligo, sempre ao lado, viu, Ligo, você, bora, Batista, bora, Teinha, bora, Jaque, como é que é? Bora, Guto! É o Gutão, é, é o Dimbachão, minha amiga Lene, bora, de boa, Lene, bora, Kiane! Parceiro Paulo aqui do Agência Salamanha. Ele é a Rose. Os caras pede uma do animal, garoto. O cachorro doido do bar. Chaguinho, os badalados por aqui também. Nosso parceiro Adriano Play. Ele e companhia do Rodrigo tá aqui com a gente também. O Kedley, todos os badalados. Nosso parceiro Saulo também tá na área. É, Chaguinho, comigo pega, com ele não pega. Impressionante isso. Vai, pega no pé. Eita, maninho. Quem tá feliz de ganhar 600 conto aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tá afim de ganhar 600 conto aí, joga a mãozinha pra cima! Cima! Cima! Cima! Tá afim de 600, né? É? Tocar mais uma aqui, aí logo em seguida a gente vai chamar aí o Bêmio do Bingo valendo 600 conto, ok? Bora dançar! Após essa, viu? Te prepara aí! Sou do reggae, meu amigo Eldo, bora Eldo, você, Marinho. Primeiríssimo, por ali, você do ladinho, por aí, Aldê. Passa pro carinho, viu, Marinho? Você, beira-dama. Cadê teu parceiro? Foi embora, foi? Mais lindo. Olha, gente, cartela cheia, viu, gente? Cartela cheia. Após essa música aí, o bigão. Valendo 600 reais, cartela cheia, viu? Bora, Paulo, você é Rose, hein? Amigo Paulo, você é Rose, sempre sem fronteira, hein? Vem! E... Tabaquinho da Nike. Thiaguinho, estamos aqui do lado do nosso parceiro Jay Daniel da carreta Mega Fuxiqueira. São parceiro nosso, parceiro Jay Daniel. Ele e o DJ Gelson que arrebentam lá na carreta Mega Fuxiqueira. E aí, Daniel, tudo tranquilo? Tudo beleza, meu irmão?